Está autorizado até o ponto de espera no zero, Juliette Alfa, torre 186, 1012. Juliette Alfa, torre 186-1002. Meu Golf Vitor, vetor para sequenciamento, esquerda na pro 125, limite ao localizador. Esquerda 1-2-5, limite lock, o Romeu Golfinho. Rono 885 para pushback, também. Posição 62. Na 62, aguarda a passagem do trip e a posta está livre. A passagem do trip está autorizada, Rono 885. Solo Salvador, o T3561 na posição 9, pushback e acionamento. 9, tá livre, chame táxi. Reportarado. T5216 se aproximando do ponto de espera, tá pronto. T5216 decola de imediato, sem parada? Afirmativo. Ok, autorizado 0808, agilizando o trip 5216, tráfego a 4 milhas externas. Afirmativo, vai decolar imediato. ILS, o azul 4070. Azul, torre 1186. 186, boa. Salvador, boa noite, azul 4070 ILS da 1-0. Ciente, quando a aproximação informaria pista livre, tráfego da TR da trip iniciando a decolagem agora. O azul 4070. Até 70. Atingimos 50, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, 3.000 pés, 1012. 12, boa noite, o... confirme o tráfego. É o F5836, portão 5. Ah, o 5836 eu tenho, sim, para Recife, agora de cópia. Ah, tô aguardando. Paz 070 azul, pouso autorizado, 080 graus com 7. 080 graus com 7, nós, livre pouso na 10, o azul 4070. Trip 52 no meio, decolado agora 08, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Outro point. Ok. Logo no 885 para o táxi, meu ambiente 167. 4 horas e 10 de autonomia, até Galeão. 5 milhas após voo a Jamo. Sobe 190, 52 no meio. Mantenha a proa 5 milhas e depois Jamo, trip 52 no meio. No 885. 0.0. Mantenha 40, ao seu oficial. Salvador, TAN 3561 para o táxi com 73 a bordo, 4 horas e 30, alterna com fim. Ponto espero no zero, Juliette Alfa, 186 torre, 1012 o ajuste, TAN 3561. Juliette Alfa, tem um ponto espera da 10, 18, 2 é a torre, obrigado. 186. Clear. Web 5836, cópia. 5836, cópia. Web 5836 autorizado, Recife 330, Aprilisque 58, decolagem no zero esquerda, pro Caracaju, o controle 1 no 98 e aciona 5067. 7 autorizado, Recife 330, decola da 10 com curva à esquerda, sai da transição Caju, 098 ao controle, 5067 ao transponder, Aprilisque 58 aerovia, Web 5836, portão 5. Chamo pronto no 5836. Tabará, 36. Era pronto. Ali mantém. Ali mantém, boa noite, ET. Cela do plano agora, desce para 1500 pés, ou esse quilos, eu vou chamar a torre 118,5. Ciente na informação, alta na sucursa. Júnior, terceira. Cela livrou na sua escuta. Azul 4070. Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, portão 8, pátio 1 está autorizado. Ok, ingressa na Kilo pro portão 8 e pátio? Táxi via pátio 3, vai ingressar no pátio 3 via Kilo, o portão número 8 do pátio 1. Ah tá, então vamos ingressar pelo pátio 3 e Kilo, portão 8, azul 4070. Sequenciamento, vai curvar à direita na proa 080 e descer até o 040. Direita na proa 080 e descer até o 040. Júlio Augusto Guerra, confirme descer a pé. Confirme, certo? É o Golfo Guerra, autorizou a descida a pé. 3 mil? Firmo, 3 mil pés. Luz avistada, 197, tem pouso autorizado, 080 graus com 7. Júnior. 885, decolado agora, Zula 2, controle 199, decimal 8, bom voo. 198 agora, obrigado. Torre Salvador, TAN 3561, ponto de espera da 10, pronto. Mantém o ponto de espera, 3561. Mantém. Salvador, é o gol ONU 885, boa noite, cruzando 1.700 pés. Boa noite, sobe 360, saída da EL 985. Saída da EL 360, boa noite, 85. Tente, pouso autorizado, 080, graças com 7. Oi Salvador, boa noite, gol 1398, estabilizado LS, baixado e travado. Boa noite, 398, com a aproximação, reporte para a função externa. Cobrar a passada externa, boa noite, 398. Golf Serra, autorizado, estabilizado em LS e redução de velocidade em 20 nós. Golf Serra, reduzindo, vai estabilizado em LS. Charlie, tu tem condições de ingressar e decolar sem parada? A partir da Charlie, já ingressando à direita, iniciando? Afirmativo. Autorizado, 0807. Autorizado, alinhar e decolar a partir da Charlie, outra 3561. Autorizado, Kilo Zulu, até o pátio 4, solar de fundo 4. Passar o pé, no voo, 398. Inter, bus deixando a rolagem, aguardando o pichaminho na 398. Guardado, agora 398. Salvador 1, 224, passageiro para o puxar na segunda. Passageiro, confirme, está no pátio 1. Pátio 1. Boa noite, Papa Tango Romeu, Golfo Vitor, está no lock. Inter, posso passar no externo, Golfo Vitor. Iniciando, está 3561. Tiente, 080 graus com 7. 3561. Posso entrar no externo do Golfo Victor, só para na 197. Ok, então reporte no ponto ideal de cancelamento para a base 97, o Golfo Victor. A gente vai seguir para 97 no Golfo Victor. Ok, dá apresentando autorizado, Golfo Victor, reporte de base pela direita 97. Posso entrar na base pela direita 97, Victor. Serra, estabilizar a torre 118.600. 18.6, grato. Salvador, boa noite, ótimo, aqui é o Serra, estabilizado. O Serra, aproximação no zero, reportação externa. O Serra, após o externo, preciso modificar uma base pela direita da 107. No 398, pouso autorizado, 080 graus com 7. Quebrei pouso, agora 398. 3561 no decolado agora, os 16, controle CN198, transfere, move. Obrigado, boa noite. Kilo Zulu, Olivra, stand-by transponder. Novamente. Meu no sobe 380, saída Gole, vigilância. Autorizado 380 na Gole, tá 3561. Vai para final, Romeu Golfo Victor. Ok, pista 17 liberada, tem pouso autorizado 17, Golfo Victor, vento 080 graus com 9. Autorizado, pouso, baixado checado, Romeu Golfo Victor. O gol 1398, solo agora 17, direita 121 decimal 9, solo livrar, bem-vindo. 19, obrigado, 398. Salvador, boa noite, gol 1398, lembrou? Por 398, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia do pátio 1. O gol no 398. Net, Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia do pátio 1, gol no 398. Para o táxi, passageiro 2224, tem 40 bordas atrás da Fortaleza, 3 horas e 40. Já até o ponto de espera, 1012, a torre 186. O passageiro está livre, Juliette Alfa. Juliette Alfa, ponto de espera, 1186, uma boa noite, muito obrigado. Pegou bem-vindo, solo agora 19, qual parte? São 5, aguarda, puxa acionamento L5836. Aguarda, 36. Momente. E o Golf Sierra passou Simbra, modifica uma base pela direita da 197. Autorizado, Sierra, reporte na final no 7. Sierra, reportará a final no 7. Atingiu 040, isso, Fox Lima. Sete para 3.000, Fox Lima, 1.012. 3.012, Lima. 1.012, confirma. Positivo, agora no 2. Uso no 7. Oi, boa noite, passageiro 2224. Ponto espera, ponto espera. Visual, 224, aeronave prossegue para a pista auxiliar 17, autorizada a linha decolada 10, 080 graus 17. Eu decolo 224, tá certo. Solo, alguma previsão para o 5836, portão 5? Só passar para os passageiros, por favor. Afirmativo, tem um tráfego da Gol ingressando na retaguarda, vai estacionando 612. Coordena com a equipe, solo assim que o Gol livrar, está livre o seu pushback. Ok, irá coordenar assim. Após o Gol, está autorizado, chefe para o táxi 5836. Da 3561, chama agora Recife no 3325, alternando, confirmando, 1288, alterno no 260, 3561. Ciente, da 3561, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Mantenha 3000, o Whisky, o Fox Lima. Ciente, mantém 3000. Tem 3000, Lima. 2, controle 698, bom voo. 698, uma boa noite. Terra, solo 22, direita, parte 5, frequência livre estacionar. Comente, bem-vindo. Controle Salvador, muito boa noite, eu passarei 2224. Boa noite, 2224, sobe 350, saída Momo, transição frote, vigilância. Momo frote para o 350, 2224. Trip 5216, chama agora o Centro Recife no 2545, alternando no 288. 2545, 288, boa noite. Boa noite. Repita, capital ILS, o Fox Lima. Livre ILS, Fox Lima. Lima. Lima. Autorizado ILS, Lima. Positivo. Do zero, torre 118, meia dúzia. 76, até daqui a pouco. Até mais, Whisky Fox Lima, torre 118, meia dúzia. Meia dúzia, obrigado, amigo. Boa noite. Boa noite. Visado até o ponto de espera, 1012, a torre 186. Com 1012, a torre 186, grato, inicia, até já, até mais. No zero avistado, pista livre, pouso autorizado, 080 graus, com 7. Livre pouso, pista no zero, 63 no zero. Boa noite do Babatango, Whisky Fox Lima. Boa noite, Fox Lima. Contando aproximação e aproximação externo. A intenção é pouso no zero ou no 7? No 7. Então reporte no ponto de alto cancelamento para a base no 7. Positivo, daqui a pouco. 2224. Prossiga, 24. Cruzando o nível 100, seria possível voar direto de Juazeiros? Aguarde, mantenha a saída. Paulo, TAN 3662. TAN 3662, prossiga via Corrijo. TAN 3662, pronto cópia? Tá pronto, já. Autorizado Natal 370, Pesulo 10. Decolagem pista no zero, esquerda, Pucas e Par. 119, decimal 8, 51110. 370, Natal autorizado, viu, Pesulu no zero, decolador no zero com curva esquerda, Pucas e Paz, 198, controle assinado 5110, da 3662. Chão pronto. Para na sua. Passaria 224, liberado direto passaria de Juazeiro. É muito grato, senhor. Vai voar direto para Juazeiro, 2224. Boa noite mais uma vez, 5836 da web, ponto de espera do ano zero, visual com tráfego nacional, estamos pronto. Após o airbus da Oceania pousar, ali mantém. Após o Oceania, ali mantém, 5836. Nível de voo 360. 4071 na guarda cópia. Na sua escuta. 310, Sola 29, direita 121, décimo 9, Sola Livrar, bem-vindo. 319, Vegas. Externo, baixar travado, o Whisky Fox Lima, solicita modificação e passe para a direita da 17, está presente. Autorizado, reporte girando para a 17, o Fox Lima. Positivo, para parar. 2545, muito obrigado, uma boa noite. Táxi via pátio 3, portão 1 no pátio 1. 7, prossegue Alfa Kilo, via pátio 3, e prossegue para a posição 1 no pátio 1. Lima está avistado e pouso autorizado no 7070 graus com 7, check 3. Baixar travado, pouso autorizado no 7, Fox Lima. Passaredo 2224, chama agora Recife no 2545, alternando no 288. Passaredo 24. Já 5836, da colada 231, no controle 1, na 9, decimal 8, bom voo. Controle 198, até a volta 5836. Controle. Boa noite, FJET 5836, decolado, cruza 1600. 5836, boa, sobe 330, pouca vigilância. 330, pouca, 5836. Alfa Salvador, boa noite, FJET 58, 2, 7, está na posição 1-0, campo Bangkok, Pernambuco, 1-3-4-0. Aguarda. Alfa Salvador, boa noite, gol 1-8-8-9, 7 da Alfa, autorização, Galeão. Aguarde 1-8-8-9. Claro, sai da prevista. Ah, eu. Grato. Azul 4071 no Copper. Prossiga. Azul tá autorizado, Campinas 360. Decolagem no zero direita, da El Leda, após Leda Bridge. Após Bridge, após Zulu no 6 e segue conforme plano do voo. Controle 198, aciona 5106. Bate 5, 2 lado backtrack, táxi a pista, reporte no set livre. Leda, Bridge, rota de acordo com o plano de voo. 198, controla 5106, transponder, azul 4071. Chama. Chama aí, obrigado. 45827, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão 340, Taper Whisky 50. Decolagem no zero direita, da Euleda, após Leda Bidev, 1 no 9, decimal 8, 5, 1, 1 no 5.